Midnight Ultimate anunciado e vem para o Brasil. Chegou a hora de Power Rangers entrar de vez nos board games. Diversão Offline São Paulo foi show! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias. Eu sou o Zabuzeta. Hoje eu tô fazendo de uma maneira um pouquinho diferente. Os nossos padrinhos lá, que nos apoiam através do padrinho.com.br/jogatinabg. Eu tô fazendo a transmissão desse podcast, dessa gravação, ao vivo lá pra eles no grupo. E quem sabe isso não torna uma coisa no futuro ativo no nosso canal do YouTube? É isso mesmo, canal do YouTube lá no youtube.com/jogatinabg. Esse podcast, ele é um complemento do nosso canal de notícias lá no Telegram. Você pode seguir lá no Telegram. Você pode também entrar no nosso grupo Telegram, lá dos ouvintes, patronos e amigos. Seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, @jogatinabg. No Facebook, você pode também curtir a nossa fanpage, facebook.com/jogatinabg. E seguir a gente lá no Instagram. A gente tá com várias fotinhas, principalmente as fotos que a Jéssica tira, que é muito mais show que as minhas, né? E antes da gente começar esse podcast, eu também trago algumas novidades do Jogatinabg. Então, a primeira novidade do Jogatinabg é que nós atingimos a primeira meta na nossa campanha, lá no Padrim, padrim.com.br/jogatinabg, a gente tem várias formas de você ajudar. A partir de R$1 você já ajuda bastante. E nós, com essa primeira meta atingida, a gente vai manter os nossos conteúdos, né? Os podcasts regulares, quinzenais, o podcast de entrevistas mensal, que é o Ficha do Jogador, e também o nosso podcast de RPG, que é bimestral. Falando no podcast de RPG, nós vamos mudar a data de publicação dele, porque ele sempre conciliava no final do mês aquela loucura toda de Ficha do Jogador, mais podcast notícias, mais podcast, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai publicar na segunda semana do mês, né, que entrar o podcast de RPG. Então, não se assuste se não sair no final do mês o podcast de RPG. Então, adiciona ao seu agregador de podcast o feed do Jogatina BG para saber mais novidades. Outra informação aqui do Jogatina BG é que nós vamos gravar, na verdade eu vou entrevistar aqui o Rinsky Masaoka, que é dono da Fanbox locadora aqui de Curitiba. E como você faz para ajudar? Você pode mandar perguntas. Vai estar o link na postagem aqui. As perguntas podem ser enviadas até o domingo, onde eu vou selecionar as perguntas de vocês, algumas perguntas da equipe aqui, pra gente perguntar como que funciona uma luderia, né? Uma board game café, né? Que ele faz lá, que é bem da hora. Então, manda as perguntas lá pra o Masaoka responder pra vocês no próximo podcast, que vai sair já na semana que vem. Lembrando, esse podcast de notícias também é um oferecimento do nosso perfil lá no Twitter, no @jogatinabgnews. A gente replica as notícias publicadas no Telegram e vai diretamente lá no Twitter, certo? E antes de a gente começar esse podcast, agora que eu passei as notícias, as novidades do Jogatina BG, eu tenho que agradecer o nosso patrono, amigo e mestre de RPG, né, que nos ajuda lá no padrim.com.br/jogatinabg, o Jonathan Corello, que é um mestre pomba. Cara, é a piada interna, porque sempre que a gente quer tirar foto, ele não sai na foto, vocês já perceberam, né, só no RPG lá que ele tá meio escondido, mas a gente tá pensando em dar uma máscara de pomba pra ele um dia, quem sabe, né, mas todas as fotos aqui, eu vou pelo menos colocar uma pomba na cara dele, só pra ele ficar bem feliz. Então, Jonathan, muito obrigado, você é uma pessoa incrível, eu digo sempre pra todo mundo aí, apoiem, tornem o Jogatina BG uma realidade através da nossa campanha lá no Padrim, certo? Bom, começando aqui as notícias relativas ao período de 8 de março a 22 de março, isso mesmo. Esse mês, nesse intervalo, a gente teve muito, mas muito novidades, até por conta do evento que rolou nesse intervalo do nosso podcast, né? O evento que eu tô dizendo, no caso, foi o Diverso Offline, onde a gente fez a cobertura em formato de podcast, falando da nossa experiência do evento, vai estar linkada na postagem, e também a cobertura em vídeo. Se você ainda não conferiu, entra lá no youtube.com/jogatinabg e aí confira a nossa cobertura em vídeo, que ficou show. E nessa questão do Diverso Offline, teve muitas coisas que foram lançadas no Brasil. Aqui, por exemplo, teve a Ludofy com o lançamento do Indian Summer durante o evento, né? Já tinha sido lançado previamente pelo site deles, mas também teve lançamento do Peloponnes? Eu sempre falo errado o nome. É Peloponnes, de card game, que é o Civilization lá, bem da hora. Também teve o lançamento da Mandala, onde ela teve o quê de lançamento? Ela teve fotossíntese, que a gente fez um overview, vai estar linkada na postagem. Teve o lançamento do Um Banquete a Odin, que é o jogo do Uwe Rosenberg. Lobisomem por uma Noite a Monstros. E o Sherlock, que é um jogo de dedução. Na Redbox, durante o evento, foi lançado The Big Book of Madness e Skotten Totten, do Rainy Kinesia. A Potato Cat lançou, durante o evento, o Café Express, o jogo para dois jogadores lá da Samantha e do Kevin. Talarico. A Legião Jogos lançou o Crop Rotation Bug Plague, que é o jogo do Eduardo Guerra. A Paper Games, durante o evento, lançou o Manhattan Project, o Chain Reaction e também o Luna, né, que já tinha sido até lançado anteriormente, mas foi poucos dias, então considero durante o evento. E a Retropunk lançou o livro-jogo chamado Cercado de Monstros, né. Durante o evento também teve alguns anúncios e rumores, né, e teasers, talvez só pra deixar aquele nublado no ar, foi da Galápagos, né. Anúncios oficiais da Galápagos foi o Azul, Five Tribes, o Mage Knight Ultimate, Dice Forge, o Massive Darkness, né, que é o jogo miniatura lá, que você pode até fazer a conversão dele pro Zombicide de Black Plague, né. E os rumores da Galápagos foram Civilization New Dawn, o Zombicide Green Horde, esse talvez é mais claro, o Sagrada mesmo, não é tão confirmado assim, a expansão de quinto jogador do Blood Rage, né, e vários outros jogos que eles foram, deixaram um teaser lá, então a galera ficou falando, será que vai lançar, será que não vai ser? Então oficialmente eles não falaram a respeito desses jogos, tá. A Meeple BR também fez vários anúncios durante a Abrim, que o evento correu antes do Diversion Offline, e ela tava lá expondo esses jogos que ela anunciou lá, que foi o Nomads, o All Captain, o Tiny Epic Zombies, o Tiny Epic Galaxies, né, e também ela lançou, né, essa semana, um pouco depois do evento, o Coach Express, um jogo bem legal, party game com ação programada e muitas outras coisas. E uma novidade que eles até anunciaram durante o Diversion Offline foi que eles vão trazer algumas das unidades do jogo, né, o Arquitetos do Reino Ocidental, que tá em financiamento coletivo pelo Kickstarter, né, e eles vão trazer ali, bem show. Eles também anunciaram durante o evento, né, tava lá até pra você jogar, o jogo Altiplano, né, um jogo ali com bag building. A Ludafy, durante o evento, ela falou que vai trazer o maravilhoso, ela deixou exposto lá na... A Jéssica até tirou uma foto, tá no Instagram lá do Jogatina BG, do lindíssimo Feudum, né, que é um jogo, assim, que conta uma narrativa e, cara, é um jogo, um dos jogos mais bonitos, assim, se você gosta de artes, por exemplo, como o Adventure Time, né, você vai gostar muito do que esse jogo tá apresentado lá. Outra coisa também que a Ludafy anunciou, assim, que vazou, e depois eu até falei pro Parma, falou pra confirmar, foi o Troar, né, o Troyes, sei lá como fala o nome, acho que é Troar, que é um jogo de dados, alocação de dados, assim, um dos jogos que muita gente tava querendo, né, e em questão de rumor da Ludafy, eu não sei necessariamente se é rumor, então eu coloquei, vou colocar como rumor aqui, mas o London e o Between Two Cities ficou como rumores de anúncios, né, talvez seja os próximos jogos aí que a Ludafy vai anunciar. A Sherlock SA, né, tava lá no cantinho lá com o seu stand, e também anunciou um jogo muito legal, que eu tenho vontade de conhecer, que é o Kanban Drivers Edition, né. A Conclave também, durante o evento, ela anunciou o jogo Flame Rouge, é aquele jogo da corrida de bike, assim, que tem uma arte bem legal, assim, bem caricata, e é um jogo, assim, que eu tenho vontade de conhecer também. Também ela vai publicar o jogo Teseu, que é do designer Ederson Aires, né, lá do Rio Grande do Sul. Ela também fez outros anúncios aqui, no caso do jogo Hanshu, do Archaeology A New Expedition, né, vai estar tá bem show ali. A Dijon vai publicar o jogo do Rodrigo Rego, né, que recentemente teve o seu jogo Dead and Breakfast financiado, vai acabar acho que é nessa sexta-feira, então já foi financiado e você pode apoiar lá e você ter envio friendly pro Brasil, então se você quiser saber mais também vai estar tá linkado abaixo. Mas a Dijon Jogos vai publicar o jogo Maracanã, eu tive a oportunidade de jogar aqui em Curitiba quando o Rodrigo Rego veio aqui na Fanbox e foi muito legal, cara, eu joguei esse, joguei o Paper Town, né. A Mandala, ela também fez alguns anúncios lá, né, já que o Dr. Eureka foi um sucesso em questão de jogos party game, ela anunciou dois jogos da mesma linha, né, o Dr. Microbe e o Dr. Becker. Também outros jogos que foram anunciados, estavam lá expostos lá, foi o Princess Legend, que foi o que eu anunciei recentemente aqui, o jogo Cortex Challenge, o jogo Vest The Crystal Cavern e também o jogo Jungle Treasure. E durante o evento também, tava lá no stand da Luden Spirit, né, tava o pessoal jogando lá, vários jogos, protótipos, tinha lá o jogo da Bianca e do Moisés lá, que era o Grace, que tá com uma arte bem legal, que eles estão divulgando aos poucos. Tinha vários jogos lá, inclusive o Pelagos, que a gente teve a oportunidade de jogar e testar um pouco durante o World RPG Fest. A gente conversou com o Thiago Mello, que é um dos designers, e ele disse que a partir do dia 11/4 começa a campanha do financiamento coletivo desse jogo, né, o jogo que você tem toda uma exploração de mares e poderes variados, é bem interessante, então tá aí. Outra coisa importante também que rolou durante o Diversão Offline foi o resultado do Prêmio Ludopedia 2017. No Prêmio Ludopedia tivemos jogos avaliados pelos usuários, né, o público, e também jogos avaliados pela banca especialista, digamos assim, né, ou de jurados. Vamos lá. Jogo Expert, o jurado votou em quem? Great Western Trail. E o público votou em Terraform Mars. Jogo Expert de Designer Nacional, venceu tanto no público quanto pelo voto dos jurados, foi o Reinos de Drunagor, da Histeria Games. No caso aqui, o Great Western Trail é da Conclave e o Terraform Mars é da MeepleBR. Jogo Família venceu, tanto no voto popular quanto no voto dos jurados, o jogo Kingdomino, da Paper Games. No Designer Nacional, venceu no popular e no jurados, venceu o Dwarfs Outono, da Mandala Jogos, né, o jogo do Luiz Bruet. Jogo Infantil, na categoria geral, venceu tanto na categoria no voto popular, no voto de jurados, o Animal Up Animal, da Conclave. E no jogo infantil de Designer Nacional, foi o Belo Jardim da Mitra Oficina de Jogos. Então, parabéns aí aos jogos vencedores. Tiveram muito, mas muitos, muitos, muitos jogos, assim. Cara, o pessoal fez uma... O pessoal do Ludopedia, até abrindo uma aspas aqui, fez uma cerimônia muito legal lá, falando sobre como foi o prêmio, os jogos anunciados e lançados durante o ano. Foi muitos, mas muitos títulos. Então, os vencedores aqui estão de parabéns, porque para vencer vários outros jogos tão interessantes, tão maneiros, assim, que rolaram durante 2017, novamente, parabéns. Em questão da mídia audiovisual, tivemos a vitória do Covil de Jogos e também na mídia de podcast, Covil de Jogos com o Nordcast. Parabéns aí, o pessoal do Covil mandou muito bem. E na categoria de mídia escrita, quem venceu foi o pessoal do Tábula Quadrada aqui de Maringá, no Paraná. Então, parabéns. Novamente, eu tenho que falar, é muito importante em futuras edições vocês participarem com os votos, né? Apesar da gente não ter ganhado, a gente falou isso, né? A gente agradece muito o carinho, os votos, as considerações que vocês fizeram com a gente, né? Com o nosso podcast, que teve ali entre os indicados. Então, a gente agradece de coração mesmo, porque estar na final com a galera, assim, é muito legal. E ser indicado, e no futuro, quem sabe ganhar aí, a gente fica na torcida, né? Pra gente conquistar uma coisa que a gente ainda não conseguiu, né? E antes da gente encerrar aqui o bloco nacional das notícias de jogos e outras coisas, começou a campanha que vai rolar durante o ano todo da promoção Compartilhe Seu Sangue Gamer 2018, que o pessoal do Ludopedia faz em parceria com várias editoras, onde você faz o quê? Você vai lá, doa sangue, você compartilha tirando uma foto com a galera, tem umas regras lá pra você participar. Então, praticamente, você faz o quê? Doa sangue e concorre a joguinhos. Então, se você tem interesse em participar nessa edição de 2018, cara, sempre que você doa sangue, você vai ganhar um ponto. Então, doe quantas vezes você quiser, mande fotos lá pra galera, que vai ser bem legal, certo? Indo agora para o cenário internacional, vamos aqui para as notícias da Fantasy Flight, onde ela anunciou um novo set de Star Wars Destiny, com o nome Way of the Force. Esse novo set vai trazer os personagens clássicos, até mesmo o Luke mais velho, então se você quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. Outra coisa importante também, hoje, no dia dessa gravação e publicação desse podcast, foi lançado oficialmente lá fora pela Fantasy Flight, uns jogos aí que o pessoal estava aguardando. Não é meu caso, mas muita gente eu sei que está aguardando, que é o Star Wars Legion, o jogo de miniaturas. E até durante as duas, três semanas aí que foi rolando na página de news da Fantasy Flight, vários posts, assim, publicações com questão de, como pintar suas miniaturas, entrevistas com a galera. Então, cara, eu recomendo sempre você entrar lá na página das notícias da Fantasy Flight, tem muita coisa interessante. Então, os destaques da Fantasy Flight foram esses. Saindo da Fantasy Flight, saiu o resultado do Board Game Geek, do Golden Geek 2017, isso mesmo, os premiados, né? Teve o jogo do ano, foi com Gloomhaven. O jogo para dois jogadores foi o Codenames Do It. A melhor apresentação, né, a arte e apresentação, foi com Fotossíntese. O vencedor de card game foi o Sentry Spice Road. O jogo cooperativo que venceu aqui foi Gloomhaven. A expansão vencedora foi o Scythe, The Wind Gambit. O jogo família foi o Azul. O jogo mais inovador aqui teve o Gloomhaven. O jogo party game foi o Weird Words. O melhor print and play foi o My Little Scythe, que a Jéssica ficou maluca, que descobriu que tinha um Scythe com My Little Pony. O jogo solo foi o Gloomhaven. O jogo estratégica foi o Gloomhaven. O temático foi o Gloomhaven. E o Wargame foi... Não, foi o Gloomhaven não. Foi o 878 Vikings Invasions of England. O melhor podcast foi o Hados Talks True. E o melhor board game app foi o Through the Ages, né? Que realmente foi o jogo que muita gente falou e realmente estava esperado que ele ganhasse. Então, esses foram os vencedores do Golden Geek 2017. Muitos títulos levou o Gloomhaven, né? Um dos maiores hypes, o primeiro lugar do Board Game Geek, né? Então, tá esperado que sejam vários prêmios ali. Bem, outro prêmio que o Gloomhaven levou também foi o SXSW da IGN, isso mesmo. Ela fez para vários jogos de videogame, mas também teve uma categoria de board games e quem levou foi o Gloomhaven. Então é legal ver que outras mídias estão começando a premiar jogos de tabuleiro, como no caso tá sendo o Gene, até mesmo o pessoal do Polygon tá fazendo vídeos de jogos de tabuleiro, tá fazendo artigos bem interessantes. Eu recomendo fortemente vocês darem uma olhada lá como que tá, como o pessoal tá produzindo bastante conteúdo. Infelizmente é só inglês, mas vai estar linkado abaixo. Agora sim, saindo das premiações da Fantasy Flight, vamos para as notícias de algumas editoras. A WizKids, ela anunciou um jogo chamado Star Trek Galactic Enterprise. É um jogo de 3 a 8 jogadores do Christopher Boilinger, que tava lá durante o Diversão Offline falando sobre a produção de jogos no Brasil, tava lá autografando os jogos dele, né? O For Gods, Doge Twist. E se você quiser saber um pouco mais, links abaixo. A WizKids também anunciou o Mage Knight Ultimate Edition. Ele vai vir com o jogo base mais as 3 edições, que já havia sido lançado previamente. Ele tá previsto para setembro de 2018. E lembrando, esse jogo vai ser publicado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Pra quem gosta de Magic, sabia daquela parceria da Wizards com a WizKids? A WizKids anunciou um jogo de miniaturas no universo chamado Heroes of Dominaria. Então, links também na postagem. A Renegade Games anunciou um jogo chamado Overlight. É um jogo bem interessante, com uma arte bem bonita, assim. É um jogo de role player, né? De RPG num universo bem interessante, assim, de fantasia. Ele tá previsto pra lançar ainda esse ano. Os designers aqui é o Paul Alexander Butter e também o George Holland. Ainda com a Renegade, ela anunciou que tá produzindo em parceria com a Saban, né? Se você não conhece esse nome, que é detentora dos direitos de Power Rangers. E agora sim, vai vir um jogo de Power Rangers, né? Tomara que venha um jogo bem interessante, não venha um Munchkin de Power Ranger, por favor. Ainda bem que não é, porque não é, no caso, a Steve Jackson Games. Mas se vir um jogo tão interessante como o pessoal tem falado bem do GKR Heavy Hitters, né? Que é um jogo bem legal, assim. Se for uma pegada de miniaturas, com uma coisa bem bonita, assim, eu acho que tem grande chance de ser um sucesso bem show aí pro nosso mercado de board games. Pra quem gosta de Kylos, um jogo clássico aí, saiba que a Space Cowboys vai lançar uma nova edição que tá prevista pra esse ano. A US Apollo, ela vai lançar dois novos jogos aqui. Primeiro, um jogo baseado no excelente desenho, que é o Samurai Jack. Esse jogo vai se chamar Samurai Jack Back to the Past. E também a Project Raygun, que é uma subsidiária da US Apollo, também que foi responsável pelo jogo The Thing Infection at Outpost 31. Ela vai lançar, no mês que vem, a campanha no Kickstarter do jogo Court of the Dead. A Bezier Games, a editora, durante a Gen Con desse ano, ela vai lançar a versão Legacy do consagrado Ultimate Werewolf, que tem mãozinhas ali do cara responsável por vários legs, que é o Rob Davu, eu acho. Também vai estar linkado na postagem. A IDW, em parceria com a SEGA, isso mesmo, a detentora de Sonic, de vários outros títulos que você teve lá na era 16-bits, ela vai lançar um jogo chamado Sonic the Hedgehog Crash Course. Esse jogo tá previsto pro final de julho, né? Ele é um jogo com algumas miniaturas, ainda não sabe tanto sobre as mecânicas, mas tá previsto ali pro final de julho. A Steamforged Games, ela anunciou uma segunda wave de expansões para o board game do Dark Souls, isso mesmo, vai vir novas miniaturas, vai vir o Sif, vai vir o Artorias e vários outros personagens clássicos que você mais aguarda pro Dark Souls. Então, fique ligado aí, se você gosta de Dark Souls e gosta do jogo de tabuleiro dele. A Fireside Games anunciou um novo jogo do criador de Castle Panic e também de criadores do Between Two Cities, que eu anunciei recentemente. Esse jogo vai se chamar Remnants. Ele tá previsto para julho, né? Julho não, junho. E se você quiser saber um pouco mais, links na postagem. Próxima notícia aqui é da Osprey Games, onde ela anunciou para setembro o jogo chamado Crypt. Ele é um jogo de dedução de 3 a 5 jogadores. Ele vem com uma arte bem legal, cara. A arte ali do Quasha. Nossa, por que eu fui escolher a arte pra falar? É Quan Chai Moriô. Outra notícia que eu separei aqui para encerrar o bloco internacional foi da Mantic Games, que ela anunciou em parceria com a Dark Horse Comics, que em abril vai começar uma campanha no Kickstarter de um jogo cooperativo baseado na franquia Hellboy. Isso mesmo, vai ter miniaturas. Aguardem mais novidades no mês que vem, que eu vou trazer aqui provavelmente o link da campanha deles. No cenário digital, coloquei uma notícia interessante aqui, já um jogo consagrado, já até ganhou prêmio lá no Golden Geek 2017, que é o Through the Ages, o aplicativo, que finalmente no dia 26 vai chegar a versão do PC no Steam. Então eu tô aguardando muito, quero comprar isso aí pra jogar com a galera finalmente. Vamos aqui então pros destaques do Kickstarter. Separei 4 campanhas aqui pra falar pra vocês, começando com uma campanha que vai agradar muito o Iha, o nosso amante de trenzinhos, que é o jogo Railroad Rivals. Ele é um jogo que tá agora com uma campanha rolando no momento. Essa campanha falta 19 dias. Ele pediu 30 mil doletas, atualmente tá em 15 mil, ainda não se pagou, né, a campanha, digamos assim. Ele é uma campanha da empresa Forbidden Games, e os designers desse jogo são designers interessantes aqui. Um deles, né, o Jason Kalpka, que trabalhou em jogos eletrônicos como Plants vs. Zombies, Bejeweled, e também o designer Glenn Drover, né, que fundou a Eagle Games em 2000, e é um jogo bem interessante, que tem uma premissa de você construir suas ferrovias. Ele é um jogo que tem alocação de tiles, né, pra você colocar os tiles e formar as rotas. Bem interessante, assim, pela premissa. Outro jogo que eu separei aqui, na verdade, é um jogo que já foi até feito uma campanha anteriormente, que foi o Dinosaur Island. No caso aqui é o Back from Extinction. E eles resolveram fazer o reprint, mas com uma pegadinha ali. Se você quiser, pode pegar o reprint, mas também tem uma expansão e também a versão de 2 jogadores, que é o Duelosaur Island. Essa campanha falta 29 dias para encerrar. Eles pediram 25 mil doletas, dólares, né? E atualmente tá em 848 mil doletas. Olha aí. Outro jogo que eu separei aqui é um jogo do universo do Raiders of North Sea, que é o Arquitetos do Reino Ocidental, que a MeepleBR vai trazer. Primeiro que eu gosto de destacar desse jogo, que eu gosto muito da arte, né, das ilustrações dos personagens, que é uma ilustração muito legal. Eu sei que aqui, ó, olha só, Phil Marcondes, ele é um backer, né? Olha aí, Phil, já tá bem louco ali. E essa campanha tem 13 dias pra acabar ela. Eles pediram quase 25 mil dólares, e atualmente tá em 220 mil doletas. Ele vai ser um jogo de work placement de 1 a 5 jogadores. Então você tem que construir sua catedral, desenvolver suas cidades e muito mais. Links na postagem. E o outro jogo aqui que eu separei, obviamente, eu tinha que separar um jogo de civilização, que é o Monumental. Ele é um jogo de miniaturas de 1 a 4 jogadores. Ele vai ser um lançamento exclusivo no Kickstarter, não vai ter a versão retail, pelo menos por enquanto, né? Que vai ter um sucesso, alguém compre, né? Que ele é um jogo da Funforge, que faz umas miniaturas bem bonitas. E esse jogo Monumental, ele tem, cara, várias miniaturas, vai ver mais 100 miniaturas, assim, moedas, enfim, várias outras coisas assim, que é bem interessante. Falta 21 dias para encerrar a campanha. Eles pediram 185 mil doletas, um pouquinho caro. Atualmente tá em 107 mil. Ainda não bateu, mas ainda tem dias aí para encerrar a campanha, certo? Então, link também na postagem. Começando o cantinho dos eventos aqui, eu pedi ajuda dos meus queridos padrinhos, dos padrinhos lá do Jogatina BG, lá no chat ao vivo que eu tô fazendo lá no grupo do Facebook exclusivo deles. O Leandro e o Bruno me ajudaram aqui com alguns eventos pra anunciar. O primeiro deles é o Castelo das Peças, que vai rolar nesse sábado no Rio de Janeiro. Vai ter participação do pessoal do Se Joga, lá, que faz todo um lance de representatividade, que é bem interessante. Recomendo vocês acompanharem os projetos deles, sempre fazendo atividades bem legais. Na sexta-feira também vai ter Joga Conclave na Game Off Board. Outro evento que vai rolar também, na verdade não no Rio de Janeiro, mas sim em Blumenau, no dia 14 de abril, o terceiro Vale do Ludo. Vai estar também link na postagem aqui. E pra encerrar o cantinho dos eventos, aqui em Curitiba vai rolar o primeiro Dungeon Geek no feriado de Tiradentes, no dia 21 do 4, lá no Memorial de Curitiba. Então participe também, vai estar linkado abaixo. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, um podcast gravado de uma maneira um pouco diferente, com eu errando mais que o normal. Vocês não têm noção, porque eu tô olhando o chat, a galera tá ali comentando, né, os nossos padrinhos, a Jéssica também tá ali no meio ali comentando, me zoando, mas enfim, vamos lá. Lembrando, você pode mandar as notícias pra gente divulgar aqui, seja evento, seja o seu jogo começando uma campanha num financiamento coletivo, as editoras mandem notícias pra nós, mandem jogos, né, a gente aceita também. E lembrando, você pode nos ajudar através da nossa campanha no Padrim, padrim.com.br/jogatinabg. Eu fico por aqui, abraços e até o próximo turno.